Sintonia 33 no ar. Clemão, Juliana, LCJ, JB também. Ah. Tudo se faz novo embaixo dos céus. Embaixo dos céus. Motivações para vencer é o que nos ajuda a viver. Tudo se fará novo, diz assim a palavra. Caminhando passo a passo, nossa voz não se cala. Lutar pelos sonhos, realizar, conquistar, chegar aos extremos, teu nome glorificar. Embaixo do firmamento, metrópoles superlotadas, pessoas agitadas, apressadas, em todo momento, quem manda no pensamento. Já disse a minha mãe, meu filho, tome tento, cuidado com o relento. Conselhos conservadores que valeram o respeito. Que beleza a gente vê o amor contemplar. Saber que a vitória logo vai chegar. Hoje em um homem que enxerga a verdade. Saber que aqui na terra predomina a maldade. A briga pelo dinheiro e o poder convence a humanidade a matar ou morrer ou ser mendiço. Mas se desistir, não firmo o compromisso. A esperança de ver as coisas acontecer. De um amor no luar, onde ver o sol nascer. Uma aliança infinita, é só você acreditar. Tudo se fará novo, ele vai voltar. Vai voltar, vai voltar. Tudo se renova. Da fé, o sonho e o amor, tudo que Deus quiser. A fé guerreira até o final. Tudo se renova. Alcance da fé, sonho e o amor, tudo que Deus quiser. Os homens estouram bombas nucleares e se matam aos milhares. Em troca da grana, em troca da fama, mas vou alertar que a Deus não se engana. Vemos de tudo nesse submundo. É um absurdo, meu nome iludo. Tamo junto. Você sabe dizer por que estamos morrendo. Você sabe me dizer por que estamos perecendo. Por falta de conhecimento, vê se pode. Longe do tiro da Glock, olha o bote. Quem pode te salvar está no céu. Colete à prova de bala que nos livra do fel. Quem é o réu que não pode crer no poder divino e no seu mover? O sol, a lua, o mar, a rua, transformação, a cura, a rosa, o espinho, o vento, o riso, o medo, a coragem, o homem, o menino. Larguem os canos, salvem os manos. Você pode parar, a bala disparada, você pode mudar a sua quebrada, acredite, o cego pode enxergar, o paralítico andar, vamos lá. Sem droga, sem álcool, é quente, eu falo, não vá de embalo, barato, sai caro. Sem guerra, chega de guerra, eu quero a paz. Senhores da guerra, vocês nunca mais. Tua voz, guerreiro tem um monte, carro rebaixado, som no talo, de um pé no alto-falante, vamos adiante. Sem mais chorando pela foto na estante, unidos venceremos, então vamos lá. Cabe a você mudar o lugar que está. Protestos, manifestos, na vantagem numérica de um forte dialeto concreto. Meu sentimento, quem não quer ter envolvimento no campo de guerra, na guela do pai da mentira. Não vira, não conta, no acerto de contas, quem sou eu, quem é você? Uma flor no deserto pode se corromper. A cruz só ajusta a luz do criador do universo. Aonde chegamos sem fraquejar, sem desandar, vamos lá. No gueto, na rua, os brancos, os pretos, no bolso, no trem, proclamando a marcha dos guerreiros a Jerusalém. Então vem também. Tudo se renova ao alcance da fé. O sonho e o amor, tudo o que Deus quiser. Tudo se renova ao alcance da fé. O sonho e o amor, tudo o que Deus quiser. Tudo se renova ao alcance da fé. É só você acreditar, moro? Não duvida não, mano. Vamos lutar até o final. Vamos lutar até o final. Capitania 33 no ar.